nesse momento. Que tem chifre vai doer, e quem não tem, vai nascer. Se quiser partir, eu não vou deixar. Eu não vou me acostumar com um novo amor pensando em ti. E se me disser que não me quer mais, está amando outro rapaz, pelo amor de Deus, não quero ouvir. Eu vou me matar, me jogar ao mar. Preciso saber o que foi que eu fiz, amor. Foi você quem quis assim. Não quis cuidar de mim. Me teve, mas não soube dar valor. Hoje eu quero outro alguém que me ame também, que me dê carinho e me dê amor, que só pensa em mim e me dê muito amor. Há muito tempo que eu estou a te esperar. Sinto vontade de poder te apertar. Sinto saudade dos momentos de nós dois. Ei, não jogue fora tanto amor, tanta paixão. Você precisa escutar seu coração. Sei que ele ainda bate forte por nós dois. Volta, amor. Sei que ainda existem chances pra recomeçar. Um grande amor não pode assim logo se acabar. Sei que você não me esqueceu, estava escrito em teu olhar. Volta, amor, não tenha medo, vem depressa sair da solidão. Porque eu preciso confortar meu pobre coração. Sei que você não me esqueceu, só tá tentando me evitar. Evitar, só tá tentando me evitar. Houve um tempo em que eu não podia nem te ver. Agora posso estar de frente a você. Que o meu coração não sente mais nada. Patinha, amiga! Me desculpa te falar, mas tenho que dizer que agora mesmo acreditando em você, você se apaixonou por mim na hora errada. É sempre assim. Tarde demais. Só tem um jeito de você entender, de uma maneira que te faça enxergar. Eu já cansei de discutir com você. Não adianta mais falar por falar. Há muito tempo que eu venho pensando, analisando nós dois. Perdi meu tempo com você só brigando. Não vou deixar pra depois. Você não vai mudar, é fácil presumir que a sua vida de aventuras dura pouco tempo, até se arrepender. Vem você pedindo pra voltar, como já fez milhões de vezes. Vem se lamentando, sofrendo, chorando. É típico de você. Não sei se dá pra ver, mas acho que eu estou tanto. Houve um tempo em que eu não podia nem te ver. Agora posso estar de frente a você, que o meu coração não sente mais nada. Me desculpa te falar, mas tenho que dizer que agora mesmo acreditando em você, você se apaixonou por mim na hora errada. Tarde demais, tchau, tchau, já vou. É tarde demais, tchau, tchau, amor. E que eu não volto atrás, tchau, tchau, já vou. É tarde demais, tchau, tchau, amor. Que eu não volto atrás. Abraço, Rodrigo Violento. Delfino Veículos. Delfino Veículos.